Luciano, boa noite. Desça para 6.016. Autorizado. Autorizado, plano para Petrolina, nível de voo 300, subida Momo, transição Flock. Primeira curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10. Código 5573, controle no 208. Autorizado para Petrolina, nível 300, saída Momo, Flock. Depois curva esquerda para decolada 10. Responde 5573 e fecha no controle 1208. Azul 4290. Correto, só para posicionamento. Puxa, 5393 autorizado, puxa acionamento, chão pro táxi. Until 4000, no restriction. 4000, no restriction, 65515. Trip 5515, say your speed. 230. Roger, reducing to 210 initially, number 4. Fall any. Roger, reducing to 210. We're sending 6313, contact the center, frequency 125, 0.1. This is center 1251, North Atlantic. 313, good day. Right. Voo 970, qual a velocidade? 260. Ciente. Mantenha a velocidade, dentro em breve eu vou solicitar 210 ao passar 10.000. Número 5, pronto. 1970. Ao cruzar 10.000, eu vou solicitar 210 nós. Quem respondeu? Foi 1170? Afirmativo, desculpa. Positivo, 1170 está transportando órgãos vitais e mantendo a velocidade. Vamos encurtar essa trajetória para usar o mais rapidamente possível. do Duna, quem desvia a direita aqui, 260 nós. Positivo. WS9 LS, 1-888. Ciente, cheque o trem, chame a torre, 1-186, 1-888. 2-6, obrigado. Portugal 09, bom for arrival, descending until 8,000 with the altimeter 1016. Autorizado via pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, semitoia 18-6, ajustado, 1-0, 1-6. Pátio, Índia, Alfa, 118-6, obrigado, uma boa noite. Boa. Rio 5-9-2, eu me deposante para Juliette. Está próxima, Juliette, vai poder repetir a informação? Vai manter posição antes da Juliette, afirmo. Agora entendi, antes da Juliette, pronto, certeza. Afirmativo, vai apenas aguardar o trip, após o trip, se tiver visual com o mesmo, pode taxiar até a rua Pátio 3, via Juliette. Visual com o trip, após a passagem da vez, vamos para o Pátio 3, com a sua. Está agora 15 milhas para Duna, Livre LS. Livre LS, 1-1-7-0. Five 515, you are clear to the ILS approach. Huh? Clear ILS, 5515. Five. 970, quando tiver condições de curvar à direita, para voar direto do Duna. Ok, mas subindo direto. 888, lembrando. 1888, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, no 888, obrigado. Ou no 186, ou no 17. Zero one nine, we're clear until 5,000. Stay clear, 5,000. No, 019. Aguarde, azul 4298. Diante disso, para 2000, livre LS, com o 1970. Controle Salvador, boa noite, TP5393. TP5393, controle, boa noite, contato radar. Participa quando possível, pro de Aracaju ou Mateá. Está autorizado no primeiro momento, após 2000, Jamo. Ok, pro de Jamo, TP5393. TP5515 now, establishing localizer, completing approach, check landing gear, 10 to the tower, can taxi 1186, over. 1-8-10-6, Mike. TP5393, direto Aracaju. Direto Aracaju, 5393. É bom, previsão por 4293. É, falou. Salvador, tem uma previsão por 4293. 1888 vai se posicionar no 04, já está ingressando, quase está ingressando aí no no portão 4. Assim que o VC terminar o parqueamento, vou liberar o seu pushback. Salvador, muito bom dia, gol no 1-70, livrou, 1-70, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, gol no 1-70. Azul 4298, puxa acionando 03, chame pra iniciar táxi. E o posicionamento azul, 4298. Jacksonville 019 and now you are passing 8000, descending at 2000 and no restriction, over. Clear down 2000 feet, Jacksonville 019. Adoração 3305, autorização Recife. Chama para Copa Recife. Firmo. Autorizado Recife, nível de voo 330, via para o ISC 58. O Caracaju é subida, primeira curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10. O código 5577, controle no 208. 330, Recife, né? Upper Whisky 58, Pucaracaju, curva esquerda após a 10, 5577, controle 208. Correto, senhor, para puxa acionamento. Passará. Da Juliette, ou no 70. 170, porção prevista ao 03, vai aguardar o término do pushback do Embraer da Azul. 905, está aguardando o Azul. Para Salvador, 5552, 1,5,43, para puxa acionamento. Autorizado, seu prêmio, cidade 5216. Bora pra 5216. Portugal 019, you are clear to the ILS approach. Clear the ILS runway 10, Portugal 019. 515, taxiway Alpha. Clear taxiway Alpha, report ship for Juliet. Roger, 515. Salo Salvador, Azul 42918. 81 a bordo. 2015, autonomia, alterna Salvador. À direita, de Alfa, contra espera, chame 2895, ajuste 1016, agilizando o táxi na medida do possível para ingresso do tráfego à retaguarda. Afirmativo, ponto de espera, né? 1018, 1895, obrigado, boa noite. Pode prosseguir. Afirmo, está autorizado, prosseguir para 031170. Eu prossegue para 03, na causa do azul agora. A 5001 pronto para a cópia Guarulhos. Pode prosseguir. Guarulhos, nível de voo 340 via Upper Zulu 16 VHZ. Bravo Hotel Zulu 3, via após conforme a rota do plano. Dael, Leda, Bridge, a subida, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5006 é o código, 1208 é o controle. Azul 5001, autorizado com o nota, número 340, decora 040, Figueira da Elda da Cris, após sempre o Zulu 16, trava a de Lu, 53, conseguindo conforme o transporte 5006, controle Salvador, 120 da Cris. Salvador, trip 5, 216 com 67 a bordo do 320, Recife para o táxi. Táxi em frente, via Indy Alpha, ponto de espera, chame 286, ajustado, 10016. Frente, Alpha, Indy, ponto de espera, 186, trip 5, 216. Before Julia, trip 5515. 5515, give away to the address of your company. After that, clear taxi via Juliet to April 3. Roger, after that, ATR, clear to April 3 via Juliet, 5515. Bono 970, boa noite. Táxi autorizado via Alfa Juliette. Vai ficar até só o Solomon que vai levar até o portão 09. Alfa Juliette, Polo 09. Bill 019, passing Duna, on localized, check line of gear, chance to the tower. Contact 1186, Portugal 019. Stay in our tower, 1186, Portugal 019. 019, Portugal. A gente vai fazer o seguinte, nós já conseguimos junto ao melhor centro de controle a sua saída direto para Aracaju. O senhor está passando agora o nível 125, subindo para o nível 190. Eu vou lhe autorizar a chamar Recife 12545 para que o senhor faça uma nova solicitação, porém diretamente ao centro, tá bom? Muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Informação Bravo. 3178, este é o controle, meu cordial. Desça para 2016, direto Duna para o ILS. 4298, controle, contato radar. 4298. Bordeaux, boa noite, o Xané 6224, transfere central. O senhor 6224 é o controle Salvador, é o número 2 para pouso, está seguindo a aeronave da TAC, está na sua posição de 12 horas e 16 milhas. Ajuste agora um 016, desça para 2000 e voe Iduna, para o ILS, seguindo o TAN, câmbio. Ok, Amari, para Duna, seguindo o TAN, 6224. Positivo, 2000 pés, direto Duna. 2000, direto Duna. Salvador, boa noite, eu vou no 9203 da São Recife, gente da Bravo. Confio por gentileza, a matrícula do tráfego chamou o solo para Recife. Gol 9250 Recife, Bravo, informação. Gol 9250, poderia confirmar o horário do plano? 0134. 0134, sim, eu vou verificar aqui o que aconteceu e no plano não está no sistema, tá ok? Aguarde mais alguns instantes. Tá ok, obrigado. Então, sim, foi muito boa noite, pessoal. 0-1-9, eu vi 1-1. É, Padre 0-1-9, é clear taxi, vai Alpha Juliet. Report it, full short Juliet. Alpha and all short Juliet, pessoal, 0-1-9. Portugal 019, clear taxi via Juliet, and pay attention to the yellow car, and follow that to the gate 11. Okay, my Juliet apron 1, follow me, car to stand 118. O 4298, chame Recife. Frequência 12545. 2545, azul 4298, obrigado. Baixa a transmissão, repita por gentileza. Solo Salvador, tá 3305, pronto para pushback e acionamento, posição 05. Agora sim, entendi alto e claro. Portugal está passando a retaguarda. Assim que o mesmo libera totalmente a cauda está autorizado o pushback e acionamento. Chama para o táxi. Ciente, aguardando então a liberação da aeronave na nossa retaguarda, após autorizado o pushback acionamento, informará para o táxi o TAN 3305. Solo Salvador, Portugal 019. Prossiga. Só para alguma informação sobre o carro que irá levar ao estacionamento? É, o senhor não está visual com tráfego? Com o carro? Não, senhor. Vou informar isso para a aero, só um minutinho, problema recorrente aqui. Ok, não tem parar aí. Confio, por gentileza? Para puxar somente 5.001. Salvador, Bonete, o Rio 5972, sendo informação Bravo. 5972, plano para Leão? Leão, senhor, afirmativo. 400 previsto. Gente, um minutinho. Ele escuta. Fala, é o Gol 9250. 9250, prossiga. Seria saída prevista para Recife? É pro Caracaju, mas ainda estou procurando seu plano, só um minutinho. Ok, obrigado, pro Caracaju. GLS. 7210-2000, Pomará estabilizado, 6224. Salvador, boa noite, até 23, passa 2400. Gol 1723, desça para 5000, ajuste no 016, chegada a bomba. 5000, comente 16, fala até 23. Minutos. Autorizado via pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, chame torre 18 nos meia, ajustado 10 no meia. Com 18 no meia, com a torre, hein? Gol 9250, só o Salvador voltando. 9250 é o solo, Salvador. Escuta o gol 9250. Chequei aqui com a sala ES, o único plano que tinha do senhor foi pra ontem. Hoje não tem nenhum plano, não tem nenhum registro. Peço que o senhor entre em contato com a companhia pra verificar o que aconteceu, tá ok? Ok, obrigado. O 3178 em aproximação, checa o trem, chame a torre, 186. Muito obrigado, bom trabalho. Boa. Azul 5000 no livre, puxa saramente até início táxi. Rio 5972, pronto, cópia. Rio 5972, Galeão aprovado, nível de voo 320, via Perusco 50, subida da El, Leda, Eudes, primeira curva direita, fazer decolagem, cabeceira 10, código 5007, controle 1208. Lado para Galeão, nível 320, decolagem da 10, subida da El, Leda, Eudes, primeira curva direita, transporta 5007, controle 208. Para o Rio 59. Tá correto, autorizado o pushback de choramento de um treino de táxi. Acompanhei com o agente que é o QSL-003 do plano 9250. Foi transmitido agora? Afirmativo. O senhor sabe me dizer se foi transmitido aqui na sala IS de Salvador? Aguarde. Sim, então vou chegar no 7-Recife também. 972. Pushback, acionamento, o Rio 5972. Já foi autorizado, chame para o táxi. Torre Salvador, o 9250. Aguarde um minutinho, estou falando com o Centro Recife para respeitar o plano. Oceano 6224, passou o Duna, localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, obrigado, boa. Boa. O que o senhor ia falar, com a mensagem, por gentileza? 9250, esse QSL 003 aí foi emitido no horário. Tá ok, ó, o que eu tenho pra passar pro senhor é o seguinte, eu acabei de ligar pro Centro Recife, não tenho nada do plano do senhor, e a IES também não tem nada. Então peço que o DOV do senhor entre em contato com as nossas salas IES pra ver se encontra esse plano e a gente consegue agilizar essa transmissão junto ao Centro Recife, e por mim aqui eu também agilizo, mas eu preciso desse plano de volta, ok? Tá ok. Solo Salvador, Rio 9890. 9890, para cópia Guarulhos? É, Guarulhos, positivo. Um minutinho para essa cópia. Salvador Azul 5001 para o táxi com 117 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, altera Ribeirão Preto. Táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera, chamitou 18-6, ajustado, 10-16. 10-16, livre táxi, ponto de espera, 10, e Índia Alfa, quando pronto, 18-6, muito grato, boa noite, Azul 5001. Boa noite, Europa Zero 84. Europa Zero 84, 1 minute for a copy. Copy, stand by. Salvador, o Gol 9250. Prossiga. Seria 9252? Tem um plano aí? Deixa eu verificar se tem alguma coisa do 9252, só um minutinho. É, 9252 também não tem nada não. Não tem nenhum gol aqui no meu sistema com plano pra Recife. O único gol que eu tenho aqui é pra Maceió. Tá ok, obrigado. Olá, Léo, Tantes, 178 na Fox, Fox, Fox. Taxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 178. Rio 9810, pronto para cópia. Ah, sua escuta para siga. Guarulhos, está pousada, nível de voo 340, a rota, após Lonomia, Bregas V, Trive, após Papá Charlie Lima, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Brise, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10, 5013 é o código transponder, 1208 é o controle. Seguinte, 340 para Guarulhos. Apesulo 16, BHZ, na saída da EL, transição Leda, decola da pista 10 com curva direita, aciona 5013, 1208 é o controle, o Rio 9810. Correto, chame para pushback acionamento. Voltará para o push 9810. Salvador, gol 1134, formação Bravo. 1134, mantém a escuta. Rio 5972, repita as informações, saiu sobremodulada. Partiu, tá pronto para o táxi, 2 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Guarulhos. Táxi autorizado via Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, chame torre 186, ajustado, 1016. Partiu, livre táxi, ponto de espera, 10, para o lado 186, 1016, uma boa noite. Gol 1134, aguarde copiar Maceió. Para. Salvador, Europa, Ciro, 8-4. 1 minute for a copy. Copy. São 3178, ingresso Juliette, portão 07. Juliette, para 7178. Alô, Salvador, boa noite, aqui na 6224, boa noite. 6224, boa noite, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Autorizado via Alfa Juliette para o portão 1-6224, meu chinelo. Boa noite, 1868, para o controle, desça para 4000 com 1016, direto do anel. 4016, direto do anel, obrigado. Boa noite, essa é 3305. 3305, boa noite, contato radar após 2000 já. 2000 já, 3305. Tá estabilizado, gol 9723. Ciente, checa trem, chame a torre, 1186, gol 1723. 186, gol 1723, boa noite. Boa. E70, conforme plan route. The route conforme plan route. Book a departure, depart transition, after departure, left turn. Scope code 5014. And Salvador departure control, 120.8. Go copy, clear for destination Madrid, make level 370, book a departure, transition skipper, after departure, left turn, and squawking 5014, and approach control 120, this is Mali, drop 084. Collective inform for pushback and startup. Call you back. Go 1134, para cópia. Passa a cópia, go 1134. Maceió aprovado, nível de voo 370, via Prisc 58. O Caracaju é subida. Curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10. O código 5015. Controle no 208. 370, Maceió, Prisc 58, decola 10, saída pro Caracaju. Transponder 5015, controle Salvador 1208, ou no 134. Correto, chama para puxa acionamento. Vai chamar para puxa acionamento, ou 1134. Prossiga. Alguém entrou em contato aí com a sala? Quando tiver autorização, né? Ok, vou entrar em contato aqui novamente com a sala IS pra ver se a gente consegue agilizar pro senhor, tá ok? Ok. 1200, cachorro da controle, meu cordial, contato radar, voz 2000, Leda, Leda Bridge, Camilo. Voz 2000, Leda, Leda Bridge, 45001. Seu plano, estou coordenando com o centro Recife. Qual o nível que o senhor deseja para Recife? 370. 37, vou coordenar o nível aqui, só mais 30 segundos aí para sua conta. Trip 5216, aproxima-se da lateral de Conde. Vamos encerrar o serviço radar, chama Aracaju 203. 203, obrigado, boa noite. Pronto, cópia. Pronto, cópia, gol 9250. Recife aprovado, nível de voo 370, via Prisc 58. O Caracaju é subida, primeira curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10. O código 5024, controle 120.8. Segue autorizado, Recife 370, Prisc 58, pro Caracaju, pista 10, curva esquerda 5024, é o transponder 208, controle gol 9200, obrigado. Correto, chama para posicionamento. Camarada, pronto, pushback, acionamento, gol 9250. Autorizado, chama pro táxi. Camarada, táxi, gol 9250, obrigado. Autorizado, Romeu Fox 08. Gol 1723. 1723, táxi autorizado de Alfa Juliette, portal 08. Alfa Juliette, para 08. Desça para 2000, livre LS, velocidade 210 a mais, passa agora 10.000. 7, 2000 pés, 26, livre LS, são 210, boa noite, 68. São 3305, chame Recife 12545. boa noite, Rio 5972. Fique atento. Oi, meu pai. Rio 5972 é o controle, contato radar, compra subida devido ao tráfego. Vem na subida devido ao tráfego, Rio 5972. Prossiga. Eu comando um operador de Pinterpool 04 aqui, fazendo favor. Vou informar. Obrigado. Aproveita e manda aqui pro 06, por gentileza, o é o Gol 1134. Vou informar, Fred. Repito. Oi. Um abraço, Peixoto. Antiga. Você tem um caminho de acesso que é 22? Pode. Pode, tá. Positivo. Obrigado. Livre ingresso até o 08, afirma. Gol 1134, tiver condicionamento, posição 6. Após a passagem do tráfego da Goa Retaguarda, iniciando meia dúzia. É o que? Pousou agora? Isso, ele já está ingressando no pátio nesse momento. Em breve já vai estar passando a retaguarda, fez início da meia dúzia. Ah, tá. Então passagem vou autorizar para tiver condicionamento. Gol 1134. Fala, Gol 1130, está autorizado então para tiver condicionamento? Afirmo! Cheque o trem, chega à torre, 1186. 1186, muito obrigado. Temos o privilégio de entrar no terminal de Salvador e também estamos na vigoração sobre o seu controle. Qual é o seu nome, companheiro? Tem possibilidade de lhe fornecer, capitão, mas foi realmente um prazer e muito grato. É sempre a cordialidade, o despojamento e de uma disciplina é muito bom, muito diferencial. Muito obrigado, uma boa noite para você, bom final de semana. Boa noite, muito grato. 5001, chame Recife, frequência 1251. Recife 351, grato também. Boa. Rio 5972, chame Recife 125. Ficou, boa noite. Boa. Alô, 9250 para para o site POB 82, 1240, autonomia Fortaleza Alterna. Alternado, Salvador? Fortaleza Alterna. Marca a direita, em Alfa, ponto de espera, chame torre 186, ajuste 1016. Tá, em Alfa, ponto de espera 1016, 1016, agora eu tô no 9200. Salvador, gol no 1234 para o táxi. 7:30, tá bom, tá na mesa, 2:40, alternativa Salvador. Táxi Apátio, Índia, Alfa, ponto de espera, chame torre 186, ajuste 1016. Espera no 65, Apátio, Índia, ponto de espera, torre 186, 1934. Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, Sané 62. Bônus 28, desculpa,